falou que não precisa de nós, que não se pode nem ouvir minha voz. E encontrou um novo super-herói, jura que me machucou, chumbo trocado não dói. Cê pediu pros seus amigos comentarem comigo, achando que ando preocupado com quem dorme contigo. Fumando, ouvindo jazz enquanto lá fora chove, focado no dinheiro e fugindo do love. Eu tô tão bem, sinceramente espero que ele transe bem. Sinceramente pra mim você não é ninguém, principalmente porque a bebê hoje vem. Frio como a Rússia, emoções aqui não tem. Eu pra baboseira, que isso me destrói. O coração madeira, que o cupim não rói. Minha vida é uma doideira, que nem Freud entendeu. Sem tempo pra besteira, sou crocodilo boy. E meus amigos mortos, ainda sigo forte. Pra que morrer por você, se já matei a morte? Pra que te maldizer, se a vida ainda tá viva? Menina vai viver, se é livre então me livra. Nada mais pode ser, quebrei a atadura. Por que é que vou sofrer, se a minha ainda tá dura? Tu quer tirar uma onda, eu quero ir pra Honduras. O papo aqui é cru, como evitar frituras.